A partir deste momento, na Rádio Antena Web, iniciamos Grandes Músicas. Para ouvir com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes. Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Grandes Músicas aqui na Rádio Antena Web. Estamos de volta para vos trazer precisamente isso, grandes músicas. Algumas delas não são sucessos de forma alguma, mas outras sim. Há uma especialmente que, apesar de não ser um sucesso do grande público, foi um sucesso enquanto obra e enquanto o público, ou melhor, para o público mais entendido. Vamos conferi-la no final desta edição do Grandes Músicas, uma semana depois da minha semana de férias. Ou melhor, um dia depois. Já só acabaram ontem. Vamos hoje começar com Peter Frampton. Ao vivo, o tema Do You Feel Like We Do? É a primeira música das três que vamos escutar esta noite, ou melhor, esta tarde ainda, ainda é tarde, já que são todas músicas grandes. Uma de 13 minutos, uma de 17 e uma de 20. Ora, 13 mais 17 dá 30, mais 20, 50, são as três que vamos escutar hoje. A primeira, como disse, é de Peter Frampton, o tema chama-se Do You Feel Like We Do? E é ao vivo. Where I've been. Come on! Oh, Agora escutamos o tema A Gata da Vida, uma música que tem um título no mínimo muito português. Mas, na verdade, a música não é cantada propriamente em português. Vamos ouvir este tema que nos reporta ao ano de 1977. O tema é de Iron Butterfly. Esta música é a tal de 17 minutos, ou seja, é a penúltima deste espaço radiofónico que, segunda após segunda, lhe vai trazendo grandes músicas, que, para quem ainda não sabe, é um programa que se destina a grandes músicas, precisamente em termos de dimensão. Elas só precisam de ter, no mínimo, 8 minutos. As de hoje ultrapassam, e muito, esses mínimos de 8 minutos. Vamos conferir, então, esta de Iron Butterfly, o tema A Gata da Vida. got all the freedom on her. Don't you know that I'm loving you? And I got all the freedom, baby. Don't you know that her heart has been true? Oh, won't you come to me and take my hand? Ao final de grandes músicas. Este espaço radiofónico vai conhecer agora o seu final, por esta semana, claro está. Ora, vamos fechar com Rush, que nos trazem 2112, The Hover Tour, The Temples of Syrinx, Discovery Presentation, Oracle, The Dream e, aliás, Soliloquy e, por fim, Grande Finale. São todos os componentes desta fantástica obra, com uma duração de aproximada 20 minutos, que foi então gravada e interpretada pelos Rush. E é precisamente com os Rush que vamos fechar a edição de hoje de Grandes Músicas. Eu despeço, desejando-lhe a continuação de uma boa segunda-feira e enviando-lhe desde a Vila Nova de Gaia um forte abraço. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para mais Grandes Músicas. Até lá! lights be when I touch it? It gives forth a sound. It's got wires that vibrate and give music. What can this thing be that I've found? To pass, not fade like all my dreams.